950 on the ground at 22, vacated by right, change contact to ground 12 on this 19. 992. Passando o marcador externo, o TAN 3153, baixar de trabalho. Gente, que eu chamo aproximação, guardando pista livre, TAN 3153. Olha. Down, American 980, clearing the action. American 980, taxi via Alpha, hold position before taxi Juliet. Alpha, hold short Juliet, American 980. TAN 3153, autorizado pouso pista 10, vento de través com 12 nós. Afirmativo, autorizado pouso na 10 para o TAN 3153. Só um instantinho para iniciar no 01, dentro de alguns instantes o Airbus da TAN na remoto no 3 vai iniciar o táxi em retaguarda. Para o táxi do TAN 389071, na bordo 3 horas e 30, alterna o Porto Alegre. 390, táxi via Pátio, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1, 18 decimal meia dúzia, o ajuste no 08, apenas confirma por gentileza o POB. POB 171. Segue via Índia e Alfa, ponto espera 186-1008, ajuste o 3299. Sente. Solo Matias, o 4069. Azul 4069, bom dia. Campinas 360, só um instantinho, cópia. Prepara da Eulia da Bridge aguardando. TAN 3153 no solo 25, direita, solo 121 decimal 9 para ingresso na Alfa, ok? Para ingresso na Alfa, chama o solo 121 decimal 9. Ok, direita, então ingresso 153 na escuta? Na escuta, 353. Por gentileza, dando passagem ao Boeing da América, após segue o mesmo e reporta antes do ataque seu Juliette para ingresso. E dando passagem ao América, foi na direção 353. Setor, frequência livre. O voo no 804 na escuta? Escuta. Coordene com a equipe de solo após a passagem do Airbus da TAN, retaguarda autorizado para os PECs na mesa, reporta táxi. Após a passagem do TAN, está autorizado, chama a táxi, boa noite, 04. Fica 980, Juliet, gate 11. Juliet, gate 11, American 982. TAN 3153, táxi via Alfa Juliette, meia dúzia ao portão. Alfa Juliette, meia dúzia ao portão, TAN 3153. Azul 4069, pronto, Fox. Tu copo, 4069. Autorizado Campinas, nível 360, Decola da 1-0 com curva à direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Peslu, nomeia e segue conforme a rota dos planos de voo. Controle em 1-2-0, decimal 8, e acena 5-5-4-6 no transponder. Autorizado Campinas 360, da El, Leda, Bridge. Decola pista 1-0, curva à direita, intercepta Peslu, 1-6. 208 controle, 5546 transponde, o azul 4069. Correto, portão 8, chama pronto, pushback saneamento, azul 4069. Chamaram. Paulo Salvador, gol na 642. Gol na 642, informação em curso agora, Golf, Recife 390, copia? Copia. Autorizado Recife, nível 390, via Peruísque 58. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. Controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5551 no transponder. Recife 390, 358, 1-0, decola esquerda, Puca Caju, 208, 5551. Correto, portão 5, chama pronto, pushback, treinamento, gol no 642. Andando 0 para 3890. Gente. Decola 230, controle 120, decimal 8, bom voo. 308, obrigado, bom dia, 3890. Então 3153, aguardando balizamento. Controle Salvador, boa noite, bom dia, até 3890, transfere cruzando 1600. 3890, controle, meu cordial, está em contato, Roberto. Gente, 3890. Gol no 804 para ataque, temos 163 a bordo, 340 na Campinas. Gol no 804, táxi via Indy Alpha, até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera da torre 1-1-8, decimal meia dúzia, o ajuste no 0-1-8, bom voo. Indy Alpha, ponto de espera 2-6-12, gol no 804, grata 1, bom dia. Gol no Salvador, bom dia, tá? São 3597, bom dia, informação agora em curso a Golf, Brasília 380, copia? 380, copia. Autorizado Brasília, nível 380, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta Peslu 17 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5553 no transponder. Autorizado Brasília, no 380, decolada 1-0, curva direita, Arbor, Arbor e Lefa, no 3-1-7, 1-2-0, decimal 8, 5553, 5553. Correto, portão 4, chama pronto, pushback acionamento, tanto 85 no 7. Chamada pronta, tanto 85 no 7. Agora puxa acionamento, portão 8, azul 4069. Azul 4069 no 08, autorizado, reporta táxi. Reporta táxi, 4068, 069. Note 04, decolado 234, controle 120, decimal 8. 208, 104. Salvador, bom dia, com 804, passa 1500, 360 na Dayó. Ou 1804, este é o controle Salvador da Cordial. Está em contato, radar após 2000, vai girar à direita com a Leda, após Leda, brilhe. Após 2000, direita, direto, Leda. E após, direto bridge, 1804. 4069, taxia via pátio, Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 1, 18 decimal meia dúzia, o ajuste no 0, no 8, um bom voo. Taxi, via pátio, Índia Alfa, ponto de espera 18 meia, estado 18, obrigado, ótimo dia. Salvador, bom dia, voo 1607, entra a informação, voo 3280 para Guarulhos. Bom, 607, bom dia. Informação Golf, confere. Tem pré-aprovado 360. Copia, guarda a coordenação 387. Confirma 360. Autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El. Leda, após posição Bridge, onde intercepta uppers do 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5552 no transponto. Tem autorizado 360, conforme a rota do plano. Decolada 10, curva direita, da El, Leda, Bridge, onde intercepta uppers do 10. Controle 522 no transponto. 5552 no transponder, portão 03, chama pronto para o acionamento, voo 1607. Camará, voo 1607. Pushback acionamento, voo 1642 no 05. Voo 1642, coordene com a equipe de solo após a passagem da Embraer da Azul, a retaguarda autorizada para o pushback acionamento e a porta táxi. Após o azul, inicie chama táxi, voo 1642. Solo salvador, 03507 no 04, pushback acionamento. O TAN 35 no 7, coordenando com a equipe de solo após Embraer da Azul, a retaguarda autorizada, reporta táxi. coordenada após o azul, chamará para o taxi 3547. Solo, gol no 642. É possível solicitar alguém para tirar o finger, por favor? Sim, vou contactar aí pra ela, só um instantinho. Obrigado. Azul 4069, utilizar a linha decolar pistão no zero, vento variável, com meia dúzia de nós. Decolagem 1705, informação Golf Confere, Brasília, nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta pêndulo 17 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5557 no transponder. 30360 para Brasília. Decola da 10 curva direita no perfil da Arbor, transição Elefa, após a pêndulo 17. Segue o panorama do plano de voo, controle 1208, transporte 7. Está no portão 9, o voo no 7 no 5. Correto, portão 9, chama pronto para o feedback acionamento, gol no 7 no 5. Vai chamar quando pronto, gol no 7 no 5. Solo, gol na 642, pode iniciar o pois? Afirmativo, reporta táxi, gol na 642. Muito obrigado. Azul 4069, decola 240, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, Azul 4069. 51. 1351, 804, tem uma ótima semana. 1251, boa. Copiado, 1251, bom dia, obrigado. Controle, bom dia. Azul 4069 decolou na Dayal. Azul 4069, este é o controle Salvador, meu cordial. Após 2000, gire à direita. Foi direto Leda, após Leda Bridge. Está em contato, radar. Ok, após 2000, direita Leda, depois Leda Bridge, Azul 4069. boa tarde. Bom dia. 1897, autorização para convite. 1897, bom dia, informação Golf, com fins 360. Só um instantinho, cópia, prepara a Dael, Leda Bridge, aguardando. Dael, Leda Bridge, estimativa aguardando 380, gol no 897. Paulo Salvador, TAM 3597, pronto para o táxi, 135 a bordo, com fins, 4 horas e 33. O TAM 3597 está autorizado, táxi via Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1, 18 decimal 612, eu ajusto no 08, confirma apenas o POB. POB de 135. Alfa no ponto de espera da 10, 18 decimal 6. Bom dia, TAM 3517. Para o táxi, Lula 642, 175 POB, 3 e 16, alternado Salvador. 642, taxia via Pátio, Indy Alfa, seguindo o Airbus da TAM. E no ponto de espera, transfere a Torre 1, 18 decimal 612, o ajuste no 08, novo. Pátio, Indy Alfa, seguindo o TAM, no ponto de espera 26. Bom dia. No 897, pronto, cópia. Autorizado com fins, nível 380, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pêndulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5563 no transponder. 380, para decola na 10 com curva direita na saída da El, Leda, após posição Bridge. Correto, portão 2, chama pronto para o inspecionamento, gol no 897. Salvador, bom dia, o TAM 3597.010, pronto. TAM 3597, bom dia, autorizado alinhar e decolar pista 10, vento variável com 3 nós. Alinha e decola pista 10, TAM 3597. Azul 4069, chame Recife, frequência 125, Ana. Aba, Recife 125, Ana, Azul 4069, obrigado, senhor, bom dia. Oi, Salvador, Lona 642, bom dia, no ponto de espera, visual contando em volante. Suficiente após a rolagem do Airbus, já está na trilha e manter a cabeceira no zero, gol no 642. Após o tal, nem manter o no zero, gol no 642. Bom dia, é o Trip 5514. Ciente da informação Golf. Trip 5514, bom dia, informação Golf, confere. Aracaju, nível 190, copia? Afirmativo, Trip 5514. Autorizado Aracaju, nível 190, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca. Após Puca, voa posição Jamo e após Jamo, voa direto Aracaju. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5573 no transponder. Autorizado conforme Salvador Aracaju, nível 190, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, na Puca, Jamo, após Jamo direto Aracaju. 1208 é o controle, 5573, o código transponder do Trip 5594. Correto, PAT 3 chama pronto para o pushback acionamento, Trip 5594. Depois é quando pronto para pushback acionamento, está no PAT 3, o Trip 5594. 5-7, este é o controle de Salvador, meu cordial, está em contato, roda a gira direita e voe direto, Elefa. Obrigado, direita, Elefa, está na 3-5-7. Gol no 642, autorizado a colar pistão 10, vento variável com 3 nós. Iniciando, 10, gol no 642.